Sara Donato, Alexandre Cruz, Lincoln nos beats, original made in roça. É Correra Records Produções, vai segurando. Que ainda dá tempo, que ainda dá tempo, que ainda dá tempo. Que ainda dá tempo, que ainda dá tempo, que ainda dá tempo. Que ainda dá tempo, que ainda dá tempo, que ainda dá tempo. Que ainda dá tempo, que ainda dá tempo, que ainda dá tempo. Aqui é Brasil, o calor do sol. Carro novo, mulher boa, festa e futebol. Eleito de bermuda, na beira da praia. Gastando nossa grana, nessa fé diária. Todo mundo leva, eles de navio. A moda agora, revolução, tão fogo no pavio. Me mostre uma vantagem, todo mundo quer. Dinheiro pra gastar, e um monte de mulher. E vai caindo a casa, e muitas vão cair. Várias mentiras que o povo cansou de engolir. Algumas alegrias e muitos foram tristes. Parabéns pra quem ainda consegue ser feliz. Quando ligo a TV, ninguém mais se assusta. Impunidade, igualdade, muitos estão na luta. E se o tempo passou, você não fez por medo? Corre, irmão, aqui é Brasil, que ainda tá tempo. Que ainda dá tempo, que ainda dá tempo, que ainda dá tempo. Que ainda dá tempo, que ainda dá tempo, que ainda dá tempo. Que ainda dá tempo, que ainda dá tempo, que ainda dá tempo. Que ainda dá tempo, que ainda dá tempo, que ainda dá tempo. Eu descendo tudo pra cima da hora. Diz que é mal de brasileiro e até incomoda. Sei que é foda, mas é que ninguém perdeu a memória. Da história, já passou da hora, mudança é agora. Sorriso de quem ama é que me revigora. Por favor, pensa que o mal sempre é só. Tô correndo porque é tempo de vitória. Tô sem B.O., tá tudo na mente. Dá até dó, infelizmente. De quem mente abusa do poder, no final não cumpri com o dever. E o sistema pensa que me enrola, não me pega pra grupo essas horas. Político corrupto na minha sola, eu não enquadro com os vermes, nós desenrola. É ano de copa, tem carnaval. O moleque faz a boa no sinal. Efeito colateral, desigualdade social. Devolvem poesia marginal. Contra o mal, em cima da instrumental. Tô em dia com a saúde mental. E não falta compromisso com quem é leal. Jamais falta compromisso com quem é leal. E ainda é tempo e eu vou que vou. Compromisso honrou, então firmou. E se é tudo no meu nome, então fechou. Então fechou. Que ainda dá tempo. Que ainda dá tempo. Que ainda dá tempo. Morar no Brasil é acordar todo dia com a